Bem. Deixem dar os miúdos, pá. Calma. Aquela qual é que caralho. Qual é que querem ouvir? Qual é que querem ouvir? Qual? O cão. O cão! Vá! Você volta dois meninos? Levar meu cão a passear! À procura de um sítio para mijar! Uma contra um poste e desrepondia! E quando respondeu, vai para a conta do teu dia! A conta! E como será o seu dia? Vai pra corno da tua!